confirmo minha existência. Sem fome, sem sono, sem coca, só urgência em fazer o que deve ser feito. Melhor efeito quando se vê de perto a morte. Espero sorte na escalada do monte, onde muitos desistem, outros insistem. Em vão, eu não, em vão não, então. Em SP, à noite quem tá pé caminha com a chance de provar a sua fé. Abençoado é o ser humano que trilha um trajeto tranquilo ao lado da família. Pai nosso, Ave Maria, céu, inferno todo dia, purgatório, santeria, cê não acreditaria. Enquanto há uma penada, tem por perto na balada, avenida ou quebrada, em todo canto é o que mais tem. Crash, boom, bang, tanta coisa negativa tá rolando no ar, mas eu tiro mó barato e nada pode me parar. Nada pode me parar. Nada pode me parar. Coisa negativa tá rolando no ar, mas eu tiro o mal barato e nada pode me parar. Nada pode me parar. Nada pode me parar. Arquivos mentais, emocionais, aprendendo com tudo que ficou para trás. Se concentrando no presente, sempre. E caminhando para frente, olho por olho, dente por dente. É uma regra que muita gente ainda segue. Eu vou no beat do reggae, não boto fé na parada. Temos milhões de palavras, mas imperam porradas. Em toda a rua, atropelamento e fuga. Proceder de quem suga, o nosso sangue proíbe o toque da conga. E se esquece que o Congo é o berço universal da raça humana que se exibe enquanto profana a natureza ao longo de dias, meses, anos, séculos. Estúpido espetáculo bancado por quem se acha forte como fogo e jura que enxerga além. Crash, boom, bang, tanta coisa negativa tá rolando no ar, mas eu tiro o mal barato e nada pode me parar. Nada pode me parar. Nada pode me parar. Crash, boom, bang, tanta coisa negativa tá rolando no ar, mas eu tiro o mal barato e nada pode me parar. Nada pode me parar. Nada pode me parar. Aí, aqui, ali, olá. Tempo vale grana, tipo tudo é pra já. Na rua são raras as caras de calma. Distorcidos desejos tomam conta da alma. Alerta vermelho, uma sirene que berra, tentando ecoar nos quatro cantos da terra. Alerta vermelho, a cidade está em chamas. Velhas de pijama se escondem sob a cama. Mesa, banho, sem nenhum arranha. Privilégio exclusivo de quem tá com o jogo ganho. No xadrez da vida, cada dia uma partida, sempre com uma chegada. Não tem volta sem ida, nem tão pouco reação se ninguém agir. Não existe mundo livre pro mar, nação zumbi. Por outro lado, eu nunca vi alguém gostar de viver sem cores e amores, como disse o Jorge Ben. Crash, boom, bang, tanta coisa negativa tá rolando no ar, mas eu te